Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de três programas dedicado ao maestro, instrumentista e compositor Zé Menezes e seu recente lançamento da caixa Zé Menezes Autoral, com três álbuns. Falamos hoje do segundo álbum, Gafieira Carioca. Abrimos com Uma Noite da Lapa. Com mais de 80 anos de carreira, aos 89 anos de idade, Zé Menezes nasceu no Ceará, na cidade de Jardim. Abençoado por Padre Cícero, Zé Menezes é um autodidata. Nesta caixa, todas as músicas são de sua autoria. Vamos conferir o talento do artista na faixa Bossa Nova número 1, com Marcelo Caldi no piano, Daniela Spielmann no sax alto, Zé Carlos Bigorna no sax tenor, Wander Nascimento no trompete, Sérgio de Jesus no trombone e Luiz Luchar no baixo, ainda Fernando Pereira na bateria e Beto Cases na percussão. O projeto da Caixa Autoral Zé Menezes foi concebido e produzido pelo produtor Luiz Rocha e tem a participação de grandes músicos do nosso cenário artístico. Escute Gafieirando. Seguimos com Dani no Frevo, com Zé Menezes, Marcelo Caldi no piano, Marcelo Gonçalves no violão de sete, Daniela Spielmann no sax soprano, Zé Carlos Bigorna no tenor, Wander Nascimento no trompete e Sérgio de Jesus no trombone. Ainda Luiz Luchar no baixo, Fernando Pereira bateria e Beto Cases no triângulo e reco-reco. Violão na Gafieira, do Zé Menezes.